Capítulo 18. Então Bildade, de Suá, respondeu: Até onde você vai com suas palavras? Mostre sensatez, se deseja que respondamos. Imagina que somos animais? Pensa que somos ignorantes? Ainda que arranque os cabelos de raiva, acaso isso destruirá a terra? Fará as rochas mudarem de lugar? Por certo, a luz do perverso se apagará. As faíscas de seu fogo deixarão de brilhar. A luz de sua tenda se escurecerá. A lâmpada pendurada sobre ele se extinguirá. Os passos confiantes do perverso serão encurtados. Será arruinado pelas próprias tramas. O perverso caminha direto para a rede. Cai num alçapão. Uma armadilha o pega pelo calcanhar. Um laço o prende com força. Há uma cilada escondida na terra, uma corda estendida em seu caminho. Terrores cercam o perverso e o perseguem a cada passo. A fome esgota suas forças e a calamidade aguarda seu tropeço. A doença consumirá sua pele e uma morte horrível devorará seus membros. É arrancado da segurança de seu lar e levado ao rei dos terrores. O lar do perverso será consumido pelo fogo, e enxofre se espalhará sobre sua casa. Por baixo, suas raízes secarão. Por cima, seus ramos murcharão. Toda lembrança de sua existência desaparecerá da terra. Ninguém recordará seu nome. Será lançado da luz para as trevas, expulso do mundo. Não terá filhos nem netos, nem haverá sobreviventes no lugar onde morava. No oeste, ficarão espantados com seu destino. No leste, serão tomados de horror. Dirão: Esta era a habitação do perverso, o lugar de alguém que não conheceu a Deus.